Cheguei no trabalho de cabeça baixa. Fiquei alucinado quando olhei para o lado. Não era cliente e nem visita. Só sei que para mim foi amor à primeira vista. Senti no meu peito uma forte sensação quando ela olhou pra mim e queria uma informação. Perguntou qual meu nome, respondi sou Adão e vice-versa. Com jeitinho ela logo respondeu: estou decidida a amar com igualdade uma pessoa como eu, que não pensa em falsidade. Viver, amar e sempre querer um amor verdadeiro, e pode ser você. Estou decidida a amar com igualdade uma pessoa como eu, que não pensa em falsidade. Viver, amar e sempre querer um amor verdadeiro, e pode ser você. O tempo foi passando e logo fui me apaixonando. Eu ficava ao lado dela e ela sempre rejeitando o meu amor. Meu jeito simples de falar, minha maneira de ser e de querer lhe conquistar. Foi num sábado à noite que saímos para um bar. Lá criei coragem, começamos a conversar. E foram poucas palavras pra poder lhe conquistar. O beijo forte que eu lhe dei me levou a delirar. Garota linda, não consigo te esquecer. Me dê mais uma chance de amar você. A cada dia vivo eterna solidão. Você é como a flecha que feriu meu coração. Garota linda, não consigo te esquecer. Me dê mais uma chance de amar você. A cada dia vivo eterna solidão. Você é como a flecha que feriu meu coração. Depois de alguns dias não consigo acreditar que todo aquele amor que eu te dei vai se acabar. Naquela noite me perdi no seu olhar. O beijo que eu te dei me deixou apaixonado. Não sei o que faço para lhe reconquistar. Ajude-me, garota, olhe para trás. Seja capaz de perdoar alguém. E com jeitinho delicado ela voltou a repetir: estou decidida a amar com igualdade uma pessoa como eu, que não pensa em falsidade. Viver, amar e sempre querer um amor verdadeiro, e pode ser você. Estou decidida a amar com igualdade uma pessoa como eu, que não pensa em falsidade. Viver, amar e sempre querer um amor verdadeiro, e pode ser você. Eu fico parado sem saber o que fazer. Meus amigos me aconselham a esquecer alguém. Que não ama e não repara o sentimento de ninguém. Mano, saia dessa enquanto é tempo. E dê um tempo ao tempo e viva, esquecendo que um dia ela existiu em sua vida. É fácil falar, mas é difícil não te ter. Volte logo, paixão, eu só quero você. Garota linda, não consigo te esquecer. Me dê mais uma chance de amar você. A cada dia vivo eterna solidão. Você é como a flecha que feriu meu coração. Estou decidida a amar com igualdade uma pessoa como eu, que não pensa em falsidade. Viver, amar e sempre querer um amor verdadeiro, e pode ser você. Garota linda, não consigo te esquecer. Me dê mais uma chance de amar você. A cada dia vivo uma eterna solidão. Você é como a flecha que feriu meu coração. Estou decidida a amar com igualdade uma pessoa como eu, que não pensa em falsidade. Viver, amar e sempre querer um amor verdadeiro, e pode ser você. Te quero ao meu lado por toda a minha vida. Estou esperando a sua resposta. Prove a você mesma que é de mim que você gosta. Eternamente.